amanhã eu vou-me embora bem longe deste lugar. Até eu morrer, minha ingrata, que tanto me fez chorar. Desprezo do meu bem, faz meu coração penar. Quanto mais tu me despreza, mais eu quero te amar. São iguais. Quem fica chora a saudade de quem foi pra nós.